Фаля Кличика. Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos falar sobre eles, os mitos, os heróis, os santos, os cavaleiros do Zodíaco. Santos do Ceia. Santos do Ceia. E mais uma vez aqui, eu, Eduardo, para falar com vocês. Muito bem. Quem vos fala é o Basso. Aqui é o Ricardo, tô com a mão inchada aqui, tá foda. E aqui é o Adriano, cavaleiro de ouro do bacon. Pô, digno uma armadura de ouro. Ia ser digníssimo, hein, cara. Digno. Se bem que ele ia ser uma camelha do bacon. Devia ser, sei lá, um deus mesmo. É. Vou ligar pro Curumado, então. Vamos lá, liga pro Curumado e ver o que dá. Ô, Rick, ficha técnica, por favor. Isso aí, esse aqui é rapidinho, né? Um mangá escrito aí pelo Masami Kurumada. Ele foi escrito de 86 até 91, fechado com 28 volumes japoneses, né? Uhum. E o anime veio depois, no finzinho de 86, e ficou até 89, passando, né, o tradicional, que vai certo. Aí do início do anime, né, do mangá, até o Poseidon, com 114 episódios. Cara, episódio do qual grande. Depois foram repetidos a exaustão pela Pelé Manchete, entre 89 e 2000. Loucamente. Eu esteve reclamando, eu gostei de repetir pra caramba. Eu tenho a sensação que eu não assisti o suficiente. Eu também tenho essa sensação. Então a diferença é grande aí, porque no volume 13, unicamente no volume 13, tem uma história especial do Yoga sobre isso. A mãe dele, né, que é o Nastasia da Terra e Gelo, né, mãe dele, que aí conta só uma história solo dele e não tem Asgard nenhum no mangá. Sim. Nós temos Asgard pra ocupar, entre aspas, esse lugar, pra não ficar um negocinho só do Yoga. Eles foram criar uma saga inteira lá na Sibéria. Sim, sim. Pra fazer essa ligação, pra, né, fazer uma ligação aí, um pouco da história do Yoga, né? Essa é legal. Muito, muito legal. Eu gostei, sim. Eu gostei. Vamos aos nossos cavaleiros? Os Cavaleiros do Zodíaco. Morra, Ceia, seu miadinho! Vou começar, cara. Eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco, eu ia falar antes, que é a maior mistura de mitos que eu já vi na minha vida. Tipo, era digno do Stephen King, tá ligado? Tipo, juntar tanta coisa diferente num lugar só. É porque você tem cavaleiros que são medievais na Grécia, na mitologia romana, e que utiliza constelações. Mas aí muito, também. Mas isso é coisa do New Gaiman, né? New Gaiman, ah, é. Tem um detalhezinho que eles não eram cavaleiros. Tarantino. É, eles eram, falaram que eles eram cavaleiros. Cavaleiros veio na dublagem, na dublagem pro Ocidente. No Oriente eles eram Santos. É uma outra mistura. Nossa senhora, é pior ainda, cara. No Ocidente, entre aspas, pra todos. Que eles chamam de países lusofônicos. É, Portugal, Brasil e a Espanha. Né, toda a Latina América. E aí, cara, você vê, tipo, nossa, santo pior ainda, cara. Você mistura mitologia romana com cristianismo. Exato, eles eram santos. E, cara, é um negócio assim que você olha, cara, é muita mistura, cara, de um lugar só. Velho, isso tirando que depois das outras sagas vai aparecendo. Saga de Asgard, que mitologia nórdica. Tem a Saga do Hades, que, por exemplo, mais pra frente é uma mistura, um reboliço incrível que tem. Demônio com grego, com não sei o quê, e os filmes também, que vai jogando mais coisas, e por aí vai. os nomes gregos e romanos vão se misturando na história. Totalmente. Sim, cara. Principalmente no anime tem o Hércules, a armadura de Hércules. Armadura de Hércules, sim. Cara, tipo, não era nem um deus e nem uma constelação. É, tá ligado? Porque teoricamente eles eram os Cavaleiros Zodíaco por causa que eles eram pras constelações, né? Por isso que o Zodíaco. Apesar de que no Zodíaco só tem os Cavaleiros de Ouro, né? Mas, exato. É. Ainda assim, cara, eu acho muito misturada, cara. E os de prata lá nas constelações menores, né? Isso. Não conhecidas. Não conhecidas. Que ainda você pode falar que é zodíaco, né? Que pode falar que é... É tudo a questão da astrologia. Tudo astrologia. Exatamente. Né? Mas a gente tem ainda aí os quatro principais, né? Pelo menos que foram apresentados pra gente no início. Logo na cara. Inicialmente, sim. Inicialmente, né? Eu particularmente, o que eu gosto mais é o... Shiryu de dragão. Não sei, 70% certo. De quem assistiu. Eu também. Né, cara? E eu acho muito legal, por exemplo, o jeito que o Shiryu é o cara, tipo, parece ser o mais oriental de todos eles, né? É, ele era oriental e foi treinado por um mestre chinês na China. O mestre chinês na China, tipo, era o mais oriental de todos. Eu achei muito foda que o... Montes Lu? Cinco picos antigos. Eu achei, tipo, muito da hora esse jeito que ele ganhou a armadura. Tipo, o treinamento dele acho que é muito filosófico, né? Como... Muito mais, né? Parece muito que, mais que outros, parece cara. Que ele não lutou, não bateu em nada, não quebrou nada. Ele só treinamento de clássico do mestre velhinho chinês. É, cara, os outros tinham que fazer várias coisas, quebrar, barará, força e tudo mais. O dele era... Inverter a cachoeira. Aprender lá o Kung Fu, até a hora que teu mestre chega pra você e fala inverta a cachoeira. Voadora, what? Ah, mas eu achei muito foda, cara. A parte dele fala do mestre do treinamento dele era muito filosófico no sentido dessa. Você tem que ficava de bananeira, tem que ficar como o capim ao vento, de que ele bate, mas ele não quebra, tem que ser uma pedra na chuva, que dependendo das coisas que joga em cima de você, você não se move, né? É. Tipo, até verter, tipo, assim, não, cara. Tipo, o real não existe. Né? Muito assim com esse tipo de fu, né? Eu sou um cachorro impossível inverter. Quem disse que impossível? Não, tipo, as leis da física estão aí pra serem quebradas. Exatamente. Já pega bastante a personalidade de cada um. Já pega você pega que ele era o cara mais sereno, o cara mais filosófico, mais zen. Tanto que foi o único que conseguiu lidar com ficar cego. Exato, e tranquilamente até. É, sim. Todos ficaram desesperados, ele tava meio de boa, conseguindo entrar. Boa, cara. Dando uma armadura. É, que aí. É a questão de você não vai achar o banheiro, mas tirando isso. Essa é a explicação dele lutar cego, né? Ele tem toda essa espiritualidade, ele não enxerga com os olhos dele. Sim. Enxerga com a mente. Na verdade, a gente sabe que ele comprou o talento lutar às cegas. Mas eu achei tanto que ele fica um dos únicos que mantém ainda um mestre. Que ainda dá conselho pra ele, que é coisa toda hora, oriental, né, cara? É. Toda hora. Ele ouve ele toda hora. E a armadura dele, quando inverte a cachoeira, e a cachoeira traz a armadura de dragão que tá no fundo da... Se ele soubesse que só tava ali atrás da cachoeira, né, cara? Ele tá mergulhado. E quem nunca tentou inverter o chuveiro, né, cara? Nossa, só do dragão, né, cara? Quem? Eu acho estranho porque o Colo do Dragão era um uppercut do mal, né? E ele fez o chute do dragão. Ele é o que tem 5 mil golpes. Secretos. Secretos. Verdade. E todos eles vão ser o último que o Mestre Ancião vai E o mais forte. E será o mais forte. Sempre. Faz parte da filosofia. É o que vai custar a vida dele. Vai custar a vida dele, acho. Aí você pega lá pro fim da saga, lá depois de Hades, tudo, aí você vira e fala: ô Mestre, você nunca vai me ensinar um golpe que não me custe a vida? Não tem um soco aí, não? Sei lá. Então não tem alguma coisa simples? Eu vejo o Seiya ali, ele deu um monte de soco na velocidade da luz. E assim, ele não morre. Não, mas você não podia aprender isso? Mas tem aquela corda do Senhor Dragões, não mata o senhor. Por que o senhor não me ensinou ela antes? Puta que pariu. A mais forte não matou o senhor. Você podia ter me ensinado essa, ao invés daquela que eu subo o espaço e explodo. Sei lá. É o cara dos recursos, né, cara? Ele sempre tem um golpe novo que... E é o primeiro que entra na real filosofia de Cavaleiros do Zodíaco, que não importa a sua armadura, importa você estar sem ela. Porque ele tem um tesão de arrancar a armadura que a cada 5 minutos o filho da puta tira e luta certo. Essa parece aqueles vilões. Porque ele tem que mostrar a tatuagem. Ele gastou pra caralho pra fazer aquele dragão nas costas, ele tem que mostrar. Com certeza. Parece aqueles galãs de coisa, aqueles galãs de novela da 7, 8, né? Que qualquer motivo tira a camisa. Tira. Parece Crepúsculo. Parece que não pode ficar 5 minutos com a camisa, tem que tirar. O cara é o Jacob. Mas eu acho muito... Você Shiryu de lobo. É, acho muito, muito, muito da hora mesmo, cara, ele. Muito legal, eu também gosto de Shiryu pra caramba. O... Assim, que foi interessante pra caramba, que agora a gente tá falando de luta, é o do principal, né, o Santo Seiya, Né, que o Senna, ele realmente foi o mais classicão. Ele foi pra Grécia e teve que enfrentar um outro cara, lutar num torneiozinho, entre aspas, lá do Santuário. O mais forte quem não ganhou esse torneio? Simples e fácil. Fácil em partes, né? Porque ele enfrentou um cara de 12 anos com 32 metros de altura, dentes cerrados e um americano. A gente vê várias perspectivas, ele é tipo o tamanho da perna do Cássio. O Cássio segurou o Senna com uma mão. Exato. Pegou toda a parte. Olhando ele. Segurou olhando, tipo, o Senna quase o tamanho da cabeça do Cássio. Pô, como é que eles conseguiram manter um cara desse escondido no Santuário? A gente vê aquela ideia de derrubar o Davi Golias. Davi Golias, era isso, entendeu? Ele quis passar. E no fim ele só cortou a orelha do cara, ele não matou o cara. Tá? O cara pediu pinico. Ele é santo, né, cara? Porque o cara virou e falou pra ele: não, eu vou cortar a sua orelha. Ele falou: não, eu vou cortar tudo. É briguinha de escola, cara. Aquela briguinha de primeira, quarta série, que você bateu no cara, sangrou, já era, acabou a luta, quando não vai embora. Ele falou assim: cortou a orelha, sangrou, tipo, desencanto. Também os caras são cavaleiros, treinados pra matar um ou outro. Então não é briga de escola, não é só o soquinho. Cortar isso. O sangue não parava, não. Mas ele lapiseira na garganta. Ok. É. E aí a gente vê a personalidade do Seiya nessa questão de mais explosivo, mais. Não, a gente vê realmente a personalidade do Seiya, porque cortou a orelha do Cassius aí, no mesmo golpe arrancou o chifre do Aldebaran. O lance dele é golpe de mão em cima. E tipo, vou decepar. O Senna devia ter aprendido Excalibur. Nossa, ninguém segurava. O Senna devia ter aprendido Excalibur. Ninguém segurava. Ele aprende. A gente vê esse negócio explosivo dele, esse jeito. E do menino prodígio, prodigião, né? Cara de 12 anos mais que novo, ganha todo mundo, né? Sempre tive essa personalidade na parte do Senna, Uma coisa muito estranha em Cavaleiros do Zodíaco são as idades, né? Porque tem que bater com o público-alvo. Mas, mano, não. Aqueles moleques não tem 12 anos. Exato. A Saori com 12 tem mais peito que mina de 23. Cara, eu falando de anime, cara, todas as meninas de anime são mais gostosas que a Angelina Jolie. Não. A partir dos 15. É. Dos 13 pra baixo, elas são retas. Depende. Precisa assistir mais anime. Aí elas se explicam, né? Tirando essa olho. Você que precisa assistir mais Gentai. Você tem 8, 10 anos aí, verdade. Falando anime normal, sem seguir os segmentos. Estamos falando japonês, não. Nada é normal. Nada é normal. Bom. Desses quatro principais que a gente tá comentando aqui, ainda não tá o meu preferido. Não, é o meu preferido tá aqui. Mas eu vou falar do irmão dele. Que porra, temos o Shun, cara. O Shun representando, no meio de tanta agressividade que é esse lance de você nascer pra ser um cavaleiro, um servidor da justiça, de Atena. Temos uma pessoa que, tipo, não, eu vou usar minha armadura, mas, cara, eu não quero brigar, não quero machucar uma pessoa, vamos sentar e conversar, vamos acertar as coisas assim. Temos o Shun, que... Andrômeda. Exatamente, o Shun que acabou conquistando a armadura de Andrômeda, mas foi votado pra ir pegar de Fênix. Era pra ele ter ido pra Ilha da Caveira da Morte. Exatamente, cara, era pra ele ter ido lá e, tipo... Mano, o que ia ser o Shun lá? Cara. Porque, porra... Ele ia botar o Ink, cara. Não. Ele ia converter todo mundo lá. Todo mundo ia ser da paz lá. Você ia ver. Ia chamar Ilha da Caveira da Paz. E eles iam mudar o nome da ilha. É Ilha da Rainha. Ia ser Ilha da Rainha. Só a Rainha da Morte. Não é Ilha da Caveira aí. Exato. Mas, porra, assim... É aquela coisa. Você olha... Puta, mas... Carinha mais afinadinho, carinha mais fraquinho, armadura rosa dos peitinhos, rosa verde, homenagem à Mangueira. Exatamente. Mas, mano, o cara entra na luta já com a barra especial ativada, mano. Ele é o que fala que, tipo, é o mais poderoso sem armadura, né? O ataque principal dele é sem. E uma coisa, sei lá, é muito comum dessa época, né? Porque, por exemplo, o Yu Hakusho também tinha o cara que quebrava isso dos fortes bombados, dos briguentos. Que era o Kurama. Era o Kurama. Que ele também tinha esse jeito mais afeminado, que no Japão esse jeito afeminado é ligado com cara lindo. Tanto que o Kurama era considerado lindo, e o Shun também no torneio galáctico. Isso. Quando ele entra, as meninas gritam, levantam placa, não sei o que lá. Exatamente. Que é a ideia da androgenia, né? Lá funciona bem pra caramba. Uhum. Que você vê qualquer J-Rocker, você precisa olhar duas vezes pra falar. Ah não, peraí, tá de calça, é mulher. Porque se fosse essa era homem. E o Shun, ele. Tá nessa, é muito comum, você vê muito anime daquela época, sempre tinha um personagem assim. É, que não necessariamente gay, ele só era andrógeno. Não, é. Esse lance de na hora de taxar isso como uma coisa bem gay mesmo, é coisa nossa, assim, mas deles não. E honestamente eu nem lembro se na época que a gente assistia criança, a gente taxava como gay. Taxava. Significa. Isso significa que sou gay? Significa. Ninguém era o Shun no meu grupinho. Era o... Tipo, o que sobrava, ele virava e ia embora. Mas eu sou o Jabu. Eu sou o Jabu. Exatamente isso que você falou do cara mais... vamos conversar, não vamos entrar pra luta, tarará. Tanto que é exatamente isso. A armadura dele é especial de defesa. Né? Tem isso. Toda aquela uma corrente pra defesa, uh-huh. A defesa inquebrável, blá, blá, blá, blá, blá. Exatamente. Sempre teve isso, né, cara? É, apesar do Shiryu ter o escudo mais forte, foi a camisa da defesa. Ele fazia a nebulosa de Andrômeda lá, que dava choque de não sei quantos mil volts, se entrasse lá. É. E eu acho que foi legal o jeito que ele dele, também reflete muito a personalidade dele, que ele, o desafio dele não foi querer pegar e batalhar contra alguém, né? Ele falou, não, eu prefiro fazer o sacrifício de Andrômeda. Exatamente. E também, e o mais legal foi uma opção dele. Podia ter pego na batalha. É, que ele pega e vai com o cosmo, o cara abre um moinho no meio do mar e quebra as... É, ele é acorrentado pra ser afogado pelas correntes de Andrômeda. Que falam que são inquebráveis. Que são inquebráveis e, tipo, tinha que sobreviver esse sacrifício. Daí ele ganhava a armadura. E até então ninguém tinha... É porque ninguém conseguia quebrar a armadura. Ele não só abriu o mar, como ele quebra a armadura. Né? A personalidade dele já mostrando o cosmo dele, sensacional. Sim. Que depois mostra também no quando o mestre dele, acho que é o Shion, né? Que vai pra... Que vai perguntar pra ele, daí, tipo, realmente, ah, mas se não usar o seu código, ele fala pro mestre, ele fala assim, não, eu vou te mostrar, só pra você, o meu código de verdade, que dá uma rajada do cosmo assim, passa perto do mestre dele, estoura a armadura do mestre dele, você fala, puta, é foda, aí você vê lá a montanha lá no fundo, explode, tá ligado? Uhum. Puta que pariu, mano, sorte que não viu, mano. Puta que pariu. E aí a gente chama... O C de prodígio quando como orelha. Mas do CV. CV, né, cara? Cada coisa, viu? E depois entra o meu, particularmente personagem favorito. Eu sempre gostei pra caramba do Yoga. Achei a história dele muito legal, a personalidade dele muito legal. A parte do treino que ficou meio estranho no anime, né? Que eles criaram um mestre pra ele que não existe no mangá. Não existe. Ele é treinado de cristal, não existe no mangá. É treinado exatamente pelo Camus de Aquário. E aí é, nossa, muito legal que, tipo, o objetivo dele é aprender a controlar o poder, ganhar a armadura de cisne pra poder mergulhar no fundo do mar e encontrar a mãe, que o navio afundou e é muito frio, ele não consegue entrar. É. Então o objetivo dele era pegar a armadura pra isso. Pra conseguir quebrar o gelo eterno, né? Pra conseguir quebrar o gelo eterno e mergulhar até o fundo do mar. Até o fundo do mar da Sibéria. Isso. Isso. E, cara, eu achei muito legal a ideia de, tipo, daí você vê que o Camus também, que você falou que o Shiryu tinha um mestre, mas, pô, mano, o Camus se sacrifica pra fazer o cara atingir o sétimo sentido. Ele tava sendo tutor dele por todo o caminho das 12 casas. Não, ele sabia que a Saori era Atena. Ele não impediria os outros de subir. Ele só queria impedir o Hyoga ou de morrer à toa, tanto que ele congela no esquife pra, tipo, daqui com tantos anos você volta. Ou, tipo, não, já que você quer mesmo, então eu vou te preparar pra você chegar no sétimo sentido, derrotar todo mundo lá em cima e boa. É que no anime fica completamente turvo isso. No anime não fica meio sem graça a ideia, né? Porque daí coloca o mestre. O anime não é mestre de ninguém. Ele é mestre do mestre. O Kano é mestre lá no anime, tá pra defender a Atena. Não, e ele é mestre do cavaleiro de cristal. Sim. Daí o. Teoricamente, quem termina o treinamento mesmo de Yoga depois é o Kano, né? Porque ele daí lança o cosmos e afunda o navio da mãe dele e quebra as ligações emocionais dele. É lá no sétimo sentido que a gente falou. É, que daí seria tipo. Mas pra mim, pelo menos, como uma meio tipo, uma conclusão do treinamento, né? Tipo, o Cavaleiro de Cristal não te terminou de preparar. Não, e o próprio Yoga, ele trata aquela ideia de tipo, ah não, você é o mestre do meu mestre, então você é meu mestre. Ele fala isso, tipo, ah, por quê? Tá, tudo bem, você quer chamar o cara de mestre, vai lá, mas ele não teria a ligação efetiva toda de mestre. E dos quatro primeiros, Yoga pega o teste mais tough também, né, cara? Porque, mano, pega. É sobrevivendo não, é... a Sibéria, cara. Tipo, ele... É do mal pra caralho. Cara, com um molequinho de 10 anos, 8 anos quando ele sai. É, e logo daí pra mim é o cara tipo, mais frio e mais centrado assim deles, assim mesmo. Tanto que ele é o único que não participou do torneio galáctico, que pro santuário era errado. Ele foi porque ele recebeu uma carta do santuário falando: você tem que ir lá exterminar todos os outros cavaleiros que estão lá, porque brigar, usar fora dos motivos de proteger a Atena as armaduras. É errado, vai contra as regras do santuário. Exato. Então ele foi mandado lá pra matar todos os outros. E dava a entender que ele era bem um nível um pouco mais forte que o normal também, tanto que ele olhava meio tipo, não, eu poderia ter derrotado qualquer um ali fácil. É que também tem essa coisa de anime, que os caras são meio... Não, sempre são. Porque realmente eu não entendi, cara, como é que os caras fazem um torneio valendo uma armadura de ouro? Porque a armadura de ouro tava com essa ouro e ela quis fazer. Mano, caralho. Daí o santuário mandou alguém pra matar todo mundo. Justificado. Muito justificado, cara. Porque olha, vai se fuder, mano. Que até então, né, ninguém sabia que a Sauron era Atena, que tinha um traidor no santuário e por aí vai. Ali era só, tipo, uma maluca rica que tinha um bando de órfão que treinava pra ela, pro vô dela, no caso. Exército e vamos dar mais uma armadura pra eles. Exército, já aprendemos com os chineses. Peguem as crianças bem jovens, mandem para os campos de concentração e os assassinos. Né? E aí, é nesse torneio que a gente conhece outros cavaleiros. Sim. Conhece outra rampa de Atena. Conhecemos... acho que 15, né? São... Não lembro. Ah, não sei se chega a apresentar mesmo. Todos não, mas eles falam porque faz a chave. Ah, não faz falar? É, sim, mas sim, eu não sei se chega a ser isso. Né? Eles mostram algumas outras lutas em destaque. Mostra para mostrar, tipo... Mostra em destaque, acho que a força do Cavaleiro de Urso. É. A luta dele mostra. Mostra o Jabu. Nossa. O Jabu tem um certo destaque por causa de todo o lance com a Atena e o Seiya. E o Jabu é engraçado que ele foi mostra o erro de dublagem clássico, né? Tá, que sim, aí sim. Ele era Jabu de Capricórnio. Depois, quando eles viram nas 12 casas que tinha o Cavaleiro de Capricórnio, eles falaram, putz! Depois vocês viram que tinha um chifre só no capacete? Eu acho que é unicórnio esse rapaz. Putz. Ah, muda aí, vai, agora é unicórnio, foda-se. É. Acho que a luta mais de destaque do Clone Galáctico é a do Seiya contra o Shiryu, né? Boa, eu ia, né? Sim, sim. A do Shun também, que é quando mostra a defesa nebulosa, que ele é forte também pra caramba. O Shun que tá até então a gente vê o Hydra. O Cavaleiro de Hydra. Eu não lembro se é o Hydra ou se é o Jabu. É o Hydra. Eu tinha pensado que era o Jabu também. Primeiro eu acho que é o Hydra, se eu não me engano. Tá. É, mas não, realmente, a luta mais impactante foi o Seiya contra o Shiryu. E vamos pra pergunta que não quer calar, na luta contra o Seiya e o Shiryu. O que que o Shiryu deve fazer ao acertar a cabeça do Seiya? Velho. Ele torceu o braço. Eu estou fazendo que vocês não podem ver, mas assistam, vai no YouTube e põe. Ele torceu o braço, daí foi dar um soco na cabeça do Seiya com o próprio braço torcido pro braço dele bater no escudo. É, pra esmagar a cabeça do Seiya contra o escudo, né? Tipo, sendo que seria mais fácil o seu braço. Tipo, escudo tá aqui, vocês também não estão vendo, mas tem que colocar uma imagem. Cara, ele teve que torcer 45 cara, graus, cara. A cabeça do Seiya tá aqui, o Shiryu fez isso aqui. Então, galera, tá torcendo pra caramba. Não, tá, beleza. Mas não, olha aqui. Mas não, moleque, tem 8 anos, você quer um filho, velho? Porra. Você acha que o cara vai calcular o quê, cara? Cara, mim. Pô, tá ligado que ele era... Que é ele defendeu o Seiya aqui, bateu aqui, ó. Foi pro lado. Vai, não, eu vou fazer. Que era pra destruir o escudo do Shiryu, que era o escudo mais forte. Indestrutível. Era indestrutível. Que depois ele destruiu milhões de... Que é quando o ataque mais forte... Tá. Que é o ataque mais forte, que era o punho do Shiryu, contra o escudo mais forte, que era o escudo do Shiryu. Então, o Shiryu passou o cabelo perfeito. Era. Ele tinha a defesa mais forte, o ataque mais forte. Mas ele era. E o treino do mestre chinês. Ele era, mas ficou cego aí já. Quando as coisas, você acaba derrotando ele no golpe clássico lá do problema, lá da falha do golpe do Cavaleiro do Dragão. Sim, do coração. Sim. Mas vai lá depois e bate no... Nas costas dele. Dá o reverso. Dá o reverso. Dá o reverso e volta o relógio funcionar. Ele aperta o reset e fica nas costas, né? Sei lá. É sensacional, né, cara, essa ideia. Tipo, se eu bater no ponto X do peito do cara, chega a esmagar o coração e ele vai morrer. Se eu bater nas costas do cara no mesmo ponto, desesmaga o coração. Triste de boa. É que a costela tava enfiada, impedindo o coração de bater, mas ela não chegou a perfurar. Quando ele bateu do outro lado, cara, ele jogou a costela pra frente, jogou o coração. Massagem cardíaca, cara. Sensacional. É, cara. Porque, tipo, o Shiryu tava morrendo. E o Seiya deu um capote por trás, que o Jabu que tava segurando. Não, o Shun tava segurando o Shiryu, voou junto, cara. E tipo, mano, isso salvou. O cara que já tava morrendo. Tomou um puta de um soco nas costas. Tomou um caminhão nas costas. Foi chute dessa vez? Foi chute nas costas dele. Ah, tá. Tomou um caminhão nas costas e. Acho que a mão do C tá machucada por causa do escudo. Porque ele tinha destruído o punho dele no escudo do soco. E salvou. Os Cavaleiros do Zodíaco. Morra, Seiya, seu miadinho! E aí a gente é apresentado ao quinto membro do grupo. Ao quinto, exatamente. O anti-herói. O Vegeta. O do síndrome do. O Du fez uma coisa muito boa mesmo quando falou pra gente. A síndrome do Vegeta. Tem que ter. Cara. Exato. Você vê que não veio antes? Em parte que o Kuririn era o Vegeta do Dragon Ball, que é da mesma época. E chega então esse que é o meu quinto cavaleiro de bronze preferido. É o quinto cavaleiro de bronze que é o seu preferido. E somos apresentados ao Ick, o Cavaleiro de Fênix. São apresentados a ele com uma máscara ainda. Com óculos de sol. É, exato. Muito engraçado, né? Tipo, ele usa o elmos fechados, daí uma máscarazinha ali. Pô, fodeu, quem é esse cara? Superman, né, velho? Mas é no Japão. O Japão não tinha essas coisas. E ele se viu. Os caras dele não tinham se disfarçado, se escondiam inteiro. Ele nunca mais usou isso aí. O Duna assistia na Shonara Kid, que é bem mais velho do que capacetes fechados, e ele só tinha uma máscara. Então ele tinha o Kid. É, exatamente. Então, era preto e branco na ideia. E aí o cara chegou lá, tipo, o Cavaleiro de Fênix, tal. Tipo, ele rouba a armadura do Kid. O nego não sabia ainda qual era o lance, porque até então, por causa daquele draft que a Athena e o mordomo carequinha dela, que eu esqueci o nome, qual é o nome do. E é o Tatsumi. Isso. Aí, lá quando tava rolando o draft, ó, você vai pro lugar tal, todo mundo já sacava. Ó, o Ico, o irmão do Shun, ele escolheu ir na Ilha da Rainha da Morte, pegar a armadura de Fênix, tal, né? Aí aparece o cavaleiro de Fênix lá, aí nego. E aí você veio pro torneio, qual que é o lance? Quem é você, né? Estão pegando a armadura de Sagitário. Aí o que ele faz? Pegadinha do Malá! Na verdade, ele sai de dentro da caixa da armadura de Sagitário já. É. Eles olham pra a caixa explode e saem lá de dentro segurando as peças. Porque, velho, eu sou tão foda que eu entrei. Me escondi, fiquei esperando o momento certo. E é isso que o cara pega a porra da armadura e tipo, mano, qual é que é o lance, cara? Não vai enfrentar nego aqui no torneio, tá? Não preciso. Que aí ele apresenta mais cavaleiros. São os mesmos. Os cavaleiros negros. Exatamente. E dá-se início, então, a recuperação, a saga pra recuperar a armadura de Sagitário. Que é aí que eles formam o quarteto lá dos Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Exato, porque não pode ir todo mundo. Não pode ir todo mundo atrás da porra lá. Tipo, os 15 que estavam lutando naquela merda lá, atrás de cara. Não, tipo, ó, vocês vão lá que eu vou aqui dar um apoio pra passar olho. Pega o rapaz semi-morto ali, o outro que acabou de voltar dos mortos também. Vamos lá, todo mundo. Pega o que nem quis participar do torneio. Vai junto. Vai todo mundo. O cara que veio pra cá pra matar todo mundo, né? É o que não quis participar do torneio. Ah, é. Achei que tu tava falando do Shun. Não. Que... O Shun foi o normal do cara. Tipo, o nego já olhou pro Shun bravo. Mano. Eles já não saem. Saem direto atrás. Porque nesse meio tempo, o Seiya tá internado, o Shiryu vai levar as armaduras pra consertar, a dele e a do Seiya. Eles combinam, ó, daqui X meses, não lembro, a gente se encontra lá na ilha dos Cavaleiros Negros. Exato, que é a primeira vez que a gente conhece um Cavaleiro de Ouro. É, que a gente nem sabe que ele é um Cavaleiro de Ouro, na verdade. Ele só é apresentado como Mu, o cara que conserta as armaduras. Não, mas ele tá de armadura, não tá? Não. Não tá. O cara tá aquela roupinha de indiano lá dele. Verdade. Os Cavaleiros do Zodíaco. Morra, Seiya, seu miadinho! Bem, aí nos Cavaleiros Negros, que foi enfrentar, que tem uma versão negra de cada um dos quatro, né? Dos quatro. É engraçado porque são os quatro. Eu queria saber se tivesse sido, tipo, o Jabu, o Hidro, o Urso, o Leão. Porque a versão de Leão, né? É que dá a entender que existia. Não, é por isso que eles não foram. Porque apareceu os quatro, igual eu falei ali, ó. É igual vocês aí. Na verdade, eles existiam assim. Se resolve. É que o Wick mata um monte pra poder tomar o controle deles. Então deve ter matado nessa leva, esses quatro foram os que ficaram vivos. Puta merda. Tinha 15 aqui, eu matei 11, sobraram 4. Fica esses quatro, eu sou o chefe. Porque o Gilit lá, que é o mestre dele, era o mestre dos Cavaleiros Negros. É, daí ele mata um monte, deve ter ido nessa leva, ele só não explica. Querendo falar as contas, eles vão lá e cada um batalha com o seu negro mesmo, né? É. E vão recuperando peças da armadura, porque o Ick deixa espalhado entre os cavaleiros, né? Tipo, muito classicão. O Ick, se eu não me engano, que fica só com o capacete. Isso. Né? Exato. E no final das contas, eles vão e pegam todos eles e vão enfrentar o Ick. Eles conseguem vencer o Ick. Sim, né? Muito trampo, uma vez. Muito trampo, tipo, os quatro contra o Ick. Galera e... Jogar o Cosmo 6, sei lá. Aí o que acontece? Eles ficam com o capacete. E o resto da armadura se monta e some. Que ela vai pra lá, parar no rio, lá no lago. Depois aparece no santuário de novo. Que daí conta que aí também... Que daí acaba vendo toda a questão deles. Ver a questão da Atena também, acredita. Daí que a Sayori daí tá pra ser a reencarnação de Atena. E acaba ficando do lado deles, mas não segue junto com eles. Não, né? Eles falam que vai... Sempre. Ele tem que voltar pro vulcão pra recuperar as forças, né? É, porque a armadura dele quebra na luta, só que a armadura dele é a única que regenera. Daí ele volta pra lá. Ele volta pro. E aí é legal. Rainha da Morte pra poder regenerar a armadura dele. É, pra dentro do vulcão. Isso. De não sei o que, não é a Rainha da Morte, não. Em outro lugar que tem um vulcão quente, do mal, blá blá, da mitologia grega. Que ele vai. Eu também achei que era da Rainha. E aí também conta o passado do Ick. Que aí conta por que ele tem essa personalidade toda deturpada, porque a ilha da Rainha da Morte, eles torturavam ele o tempo inteiro. Ele quase era morto pelo mestre todo dia, daí ele acaba se apaixonando pela filha do mestre. Na verdade, uma filha. Que daí ele vai e mata, vai dar o ataque pra matar o Rick, e a Esmeralda entra na frente e morre ela. É, que, na verdade, que daí ele mata o cara. Na verdade, ela, no mangá conta um pouco mais, ela era uma escrava que foi vendida pro cara. Tá certo. Aí, tipo, daí explica por que ele é revoltado, não sei o que lá. Porque, porra, tirou tudo do cara e ainda o amor da vida dele foi morto por causa da porra dessa armadura. É. Então é por isso que ele odeia tanto todo mundo, quer destruir tudo. E aí depois disso a gente passa pra ter um rapto da Sayori pelos Cavaleiros de Prata. Sayori? O que eu falei? Sayori. Puxa vida. Pra Sayori pelos Cavaleiros de Prata, né? Que isso. Eu nunca entendi. O maluco dos Corvos queria que os Corvos carregassem a Sayori. Tipo, queria não, eles carregaram. Da onde tava, não lembro, ele tava tipo até a Grécia. É. Tava no Japão. Tava no Japão pra levar até a Grécia. Pensando um Corvos? É, mano, é Corvo. Corvo é foda, cara. Puta que pariu. Você já assistiu o filme Corvo? É todos esses caras aí. E aí tem a briga daí que a gente vai entendendo as escalas de poder, né? Os cavaleiros de bronze e eles, aí tem os de prata. É porque até então a gente nem sabia que existia cavaleiro de prata. A gente sabia que existia aquela armadura de ouro. Que aí toda hora os cavaleiros de prata falam a mesma coisa. Mas eu sou um cavaleiro de prata, sou muito mais forte que vocês, blá blá. Todos falam a mesma coisa. E eles enfrentam uma galera fudidinha, né, cara? É, pra mostrar um pouco que mais poder, só que eles chegam e superam. É, que a ideia das pessoas. Eles mostram que eles são fortes pra caramba e tal. Inclusive é num desses que o Shiryu fica cego. Pela primeira vez. Pela Hidra. Pelo da Medusa aqui. Que pra mim ficava a imagem que ficou do anime, que é muito bom, porque no anime mostra ele jogando a mão pra frente, e aí dá um corte, fica tudo preto e o dedo dele vindo. Aí eu ficava, nossa, pra mim a imaginação era muito louca, cara. Ele foi pra frente e voltou. A gente já entendeu no torneio galáctico que o Shiryu não liga muito. Ele faz do jeito que ele acha que é legal. Ele torce o braço pra esmagar a cabeça. Ele joga o dedo pra frente pra voltar pra trás depois. E assim vai. E apesar de ter do anime / mangá ter fortes influências da mitologia, a gente percebe também que os cavaleiros não conhecem nada. Porque era só o Shiryu vendo o reflexo do escudo dele, a Medusa. Exatamente. Na mitologia. É assim que percebeu. Orfeu? Quem Perseu. Perseu. Perseu. O Perseu fez isso pra vencer a Medusa. O Shiryu com a porra do escudão dele lá. Reluzente, né, cara? Reluzente? Ah, não. Pra que eu vou olhar o reflexo dela no meu escudo se eu posso me cegar? Na verdade, ele tenta fazer isso. Só que a armadura tava melhorada e não deixa fazer. O cara já sabia que isso, porque ainda o cara vira pra ele e fala: você acha que eu seria derrotado do mesmo jeito que a Medusa? Putz, isso verdade. Já aconteceu antes. É. Eu não lembro qual é o esquema do cara, mas o cara quebrava isso. Ah, é, ele quebrava. Nossa, razão. Ele quebrava isso. Por isso que o Chiril falou: puta, então eu não tenho que fazer. Ela passava pelo pano. Ele tentou amarrar um pano. Ele tentou amarrar um pano, e ele ficou parcialmente petrificado. É. Ele chegou a ficar braço. Porque atravessou o braço dele e ficou petrificado. Exato, puta, exato. Merda. E aí tem que ser macho, enfurar um pouco o olho. Até cegar. Esse é um cavaleiro macho, rapaz. Shiryu, cara, é muito desprendido, cara. É, muito, ele também sabia. Ele larga a mina dele pro mestre ancião ficar comendo enquanto ele tá pra lá. É, cara, tipo, ele não se pega nada. Um rei. E aí você tem, daí tem isso, aí você conhece também a Marin, aí que ela acaba salvando o Seiya depois do. É, na verdade você conhece a Marin um pouco antes, né? Mestre. Que ela é a mestra do Seiya, já mostra no começo. Ah, tá, mas é. Aí que. Você vê mais a personalidade dela mesmo. Você né? Descobre que ela é uma cavaleira de prata. Uma cavaleira, uma amazona de prata. É, sim, sim, exatamente. E aí tem, a pessoa consegue resgatar Saori e tudo mais. É. Aí vem a treta toda que realmente ela é a Athena, então... Realmente eles decidem, né, o sensato. É, sim. Ela é a Athena e aí fala assim, mano, se ela é a Athena, quem é que tá com o mestre do santuário lá em cima na Grécia? Uhum. Aí... Então, né? Aí, cara... Vocês estão falando que os Cavaleiros de Ouro estão recebendo e se juntando lá na Grécia, nas 12 casas, ganhando os honorários, pra estar tá defendendo quem? O mestre quem? Do santuário. Exatamente. Tá aqui, pariu, cara. A gente é no meio disso apresentado aos Cavaleiros de Aço, né? Que tipo. Sim, sim. Um Cavaleiros criados pela empresa da Saori. Pela empresa lá do Mitsumasa. Empresa Kido. E aí a gente é apresentado isso. A eles rapidinho, não tem no mangá também, então eles fizeram só um negócio rápido pra. Uma moto, uma nave. Que é e uma de água. Que era céu, mar e terra. É. Ah, tá. Que era que tinha vermelha, marronzinha e azul. Tá, certo. E aí a gente vai, assim, eu acredito, pra melhor saga. Sim. Dos Cavaleiros. Já começa a saga que eu falo que aí, tipo, tudo podia ser resolvido conversando. Mas não teria um anime, né? Porque você para e você fala, não, se o Mu subisse e falasse pro Aldebaran que a mina lá é a Saori, porque ele já sabia, e tudo ia subindo, todo mundo ia ficar feliz, alegre, perfeito. Mas não, senão não rola. Uhum. Chegou, eles chegaram, pararam o avião, não desceram. Não só isso, rapidinho. Todo mundo sabia... lá do santuário, uhum. Que o mestre ancião era o cavaleiro de Libra. Então, tipo, ele é o cavaleiro mais velho. E é outro que eu sabia que a filha da puta era essa hora. Ele podia ter levantado, assim, ele usado... Ele é o mais moral de todos. SMS do todo mundo respeita ele. Sim, sim. Todo mundo respeita ele. Todo mundo. Então, ele poderia ter resolvido diplomaticamente. Tá, é. Ai, mas não. Mas também tem uma questão também de tempo aí, né? Precisa ser rápido. É, porque daí... Todos lá, chegamos, somos quatro cavaleiros de bronze, vamos proteger essa Saori. Cadê os outros? Ah, ficaram lá. Eles não quiseram vir. Mentira, porque o Jabu vai. O Jabu vai depois. Bem depois ele chega. Depois chegam todos eles, né? Aí, tá, vamos lá, tá mandando com a Saori de boa. Então mentira, porque o Matsumi vai, o Tatsumi vai, porque ele fica cuidando dela. E ele tá... Não, o Jabu e o Leão, então, exato. Ele tá com aquela roupa de Kendo dele, com o Shinai e tudo. Aí eles estão descendo, eles já param ali, pousam no meio do santuário, que tem uma pista de pouso ali. Ué? Eles descem do avião, já tá um cara todo de manto, assim, fala, ó, o mestre mandou vir buscar vocês, que ele vai lá trocar ideia com vocês. Ah, beleza, vamos lá então. Outra pegadinha do malandro. Outra, né? Então indo, de repente, o cara já vira, joga o manto lá e começa a tirar umas flechas, que é o cavaleiro que se agita. Nisso você vê o Sei esquiva, o Yoga, o Shun, o Shiryu, todo o Shiryu não, o Shiryu ele percebe que era um preço fantástico porque ele tava cego. Ah, é verdade, o Shiryu percebe que os mais eram todas falsas. De repente eles olham pra trás e vê a porra da mina que eles têm que proteger com uma flecha no peito. Porque nenhum filho da puta pensou e falou, ô, vamos empurrar ela. Vamos tirar ela da linha de tiro. É, eles não pensaram porque pra eles é mais fácil os quatro treinamento. Pular na frente dela e tomar umas fechadas. Isso só mostra porque quem eram os defensores de Atena no santuário eram os cavaleiros de ouro e não os de bronze. Porque os de bronze não sabem trabalhar, não sabem defender. E os de ouro não já vêm pra caralho defender a estátua. Vocês estão defendendo. Eles não saíram das casas deles, eles estão ali. O Shiryu levou as armaduras pra consertar lá depois do torneio, ele não levou, né? O Mu tava na Índia ali, curtindo a dele, tipo, por isso que ele não tava com a armadura, que tava disfarçado. Isso aí é tudo um bando de funcionário incompetente. Fica com uma flecha ficada no peito, que você não entende a mina que parou o golpe do Aiora de Leão no sétimo sentido, foi pegada com uma cavalinha de bronze. Ela parou o ataque do Aiora, porque o Aiora sentiu o cosmo dela, e o Aiora trocou o ataque, porque tipo, bicho, tem coisa aí. Bicho, peraí. O Sagita, ele recebeu ordens, tipo, mano, mata aquela... Mata a magia. Vai ter uma mina lá, você mata. Ele olha e fala, é a de cabelo verde ou de cabelo verde? Qual das duas? Fica com uma flecha fincada no peito. E aí a flecha vai fincando devagarzinho, ela vai entrando. Tem 12 horas. E tem 12 tortura. Horas. 12 horas pra festa atingir o coração dela. Beleza, né? A mina tá com a flecha no peito, temos 12 horas, que a gente vai largar aqui na escada, vamos lá falar com o mundo. Isso, claro. Um filho da puta, ninguém pensa em carregar e deixar. Vamos deixar com o cara de ouro que é amigo nosso. O Tatsui tá lá cuidando dela, mano. Fica de boa. Tatsui tá lá, cara. Tá com o Tatsui, tá com Deus. Aí chega lá, daí. Eles descobrem que o Mu é o Cavaleiro de Ouro. Daí eles ainda, enquanto o Kiki e o Mu dão uma arrumadinha na armadura deles, que já tá tudo trincada, eles explicam uma coisa muito importante, que é por que eles ganharam da porra dos Cavaleiros de Prata. Uhum. Que existe, além dos seis sentidos, né, os cinco físicos, o sexto, que é a intuição, o sétimo sentido, que é o que faz um Cavaleiro de Ouro ser realmente poderoso. A armadura é só uma defesa, ela é boa, ela é legal, ela é mais forte, mas ainda assim o que define a luta é o cosmos, o sétimo sentido, que só pode ser atingido quando você é foda. Isso. Pra cacete. E achei um puta uma trollagem do Mu, por causa que quando o Shiryu foi consertar as armaduras, teve que deixar um terço do sangue lá. Sim. Aí quando o Mu foi consertar as 5 de uma vez, as 4 de uma vez, assim, não, ó, elas estão super trincadas, acho que dá pra dar um papo aqui nelas aqui sem sangue de ninguém, tá ligado? Aqui as armaduras do Shiryu e do Seiya estavam mortas. Porque elas tinham sido destroçadas. Ali tava com um trinco que precisou o Kiki fazer magia pra ver. E foi a forma do anime fazer as armaduras que as clássicas do mangá, porque o mangá não tem duas armaduras. Ah, é, e aí que nessa mudança, eles, né, mudam pra uma armadura diferente. Ainda assim não é a versão 2 das tiaras, ainda é de capacete e tudo, mas ela é parecida, é igual a do mangá. Que era um pouquinho diferente do anime, que a primeira do anime era muito diferente mesmo. Sim. E aí outra coisa de coincidências, né, muito boas com a Zodíaco, assim como tinham 4 de negros pros 4, né, pra enfrentar ele certinho, né, você tem 12 horas pra conseguir chegar até lá, e são 12 casas, e você gasta uma hora pra cada casa. Uma casa vocês têm que pular, galera, senão a mina morre quando vocês chegarem lá. Chegando a 12 horas, porque o do Mu que eles não enfrentaram, ele ficou uma hora pra consertar as armaduras. Mas todo dia você não perde uma hora. E aí a gente descobre realmente que o sétimo sentido deles é fazem eles andar, se moverem na velocidade da luz. Sim, é isso que dá toda essa velocidade pra eles. Que foi aí que eu descobri pela primeira vez qual que era a velocidade da luz, que era 300 mil quilômetros por segundo. Ele falou assim, nossa, dá pra dar... Eu lembro do Seiya falando, meu Deus do céu, essa velocidade dá pra dar 7,5 voltas na Terra em um segundo. Eu falei... Porra, mano, além do cara ser bom de matemática pra caralho, conhecia que moleque estudado. Isso porque o filho da puta só apanhava, ele nunca foi pra escola. Que sabia disso, cara, muito foda. Aí eles entram agora nas casas, né, realmente depois do passado do Mu. Sim. E aí o primeiro é o de touro, que é o Aldebaran. Isso. Que é o Seiya que enfrenta ele, derrota ele, tirando o chifre, que eles fazem uma apostinha. Você não ia conseguir, blá blá blá. Aldebaran fala, eu sei o que você fez com o Cassius. O Cassius quer amigo repetir. E o que eu achei legal pra caramba aí é que daí, tipo, ó, o Seiya passou. E é o primeiro cavaleiro que leva a sério as regras. Não. Seiya passou. Vocês três não cortaram meu chifre. Vocês vão ter que me derrotar pra passar também. Ou seja, só vai dar pra mais um passar. Eu só tenho mais um chifre. Sobrou mais um chifre. E daí o Seiya vai correndo na frente e os outros têm que... E aí também depois mostra o Mu falando... deixa eu subir ali. E que ele ainda pergunta pro Aldebaran se quer que conserte o chifre. E o Aldebaran fala, não, deixa assim. Eu quero guardar tipo, essa derrota. Eu curti. Depois... E você vê que ele deixou o Seiya passar mesmo. Ele foi convencido pelo cosmos mais do que qualquer coisa. Sim, que é aí que dá a entender que ele realmente deixou os quatro passar. Que aí eles correm daí depois todos eles pra casa de gêmeos. Sim. Que eles descobrem que como é gêmeos são duas casas. Ah, bonito. Isso. E aí eles se dividem daí o Seiya com o Shiryu. Isso. E o Hyoga com o Shun, né? E é aí que a gente tem a ligação, né, do Mestre Santuário. Aí ainda. Ué, não, não tem. Não, aí você só tem uma casa, tem, não, tem, ninguém, tem, né? Tem uma certa diquinha, por causa que cai o elmo dele depois que o Shun joga o negócio. Mas não é aí. O Shu joga a corrente aparece aí, lá dentro da máscara do cara. Do cara. É. Isso acontece, mas aí. E aí, é, aí bate e cai aquele capacete que ele tá usando. Tá. Aí você fica naquela. Eu pensei que era uma das casas que não tinha ninguém. Não. Aí eu lembro que eles só tem ninguém agora na ilusão, que eles entram na casa e eles acham que tem ninguém e eles voltam de novo na entrada. É. Depois quando eles entram de novo, aparece a armadura, aí como o Shiryu tá com ceia, ele tá cego, ele falou, não tem ninguém ali, ilusão. Ah, sim, é. Aí o Shiryu passa, o Yoga com a armadura. É o Shun que fica, nesse que o Yoga era mandado na dimensão, ele é isso cai que na eu ia comentar, quando ele joga o Another Dimension, ele vai falar, puta que pariu. E o Shun, tipo, fica preso, ele consegue se salvar, mas ele tem que enfrentar o coisa. Isso, que é ele. E o Ikki é quem derruba o Elmo. Porque o Ikki manda o. Não, estou falando. O poder dele lá da ilha e derrubou o Elmo. O Shun depois, no fim, porque o Shun acaba não conseguindo fugir, ele usa a corrente e ataca o mestre através da corrente. Porque aí você descobre uma outra faceta do Shun, que é que a corrente, ele fala que vai perseguir inimigo em qualquer lugar que ele esteja. Onde ele esteja, não tem. E a corrente, na verdade, não é o Elmo, na verdade, que ele tira. A corrente passa pela dentro da armadura do Gêmeos, como está. Entra pela outra dimensão, sai e ele puxa de volta o colar do mestre santuário e volta na corrente dele colar. Isso. Que é aí que você tem a primeira dica, que você já tinha visto o mestre, né? Que ele volta, ele arranca o colar de volta. Sim, aí sim, ele desaparece daí a ilusão de novo e ele segue daí junto. Que no anime, o mestre santuário tem nome. Eles deram um nome pro mestre santuário, que é o Arliss. Ele tem Arliss. E no mangá não tem, né? Ele não seja chamado de mestre santuário. Achei que uma outra dimensão, tipo, coisa da internet também é rádio, né? Tipo, coisa assim. Né? Aí eles passam de Gêmeos, sobe que o Seiya e o Shiryu saem na frente. E aí a gente tem Câncer, a Máscara da Morte. Que quem enfrenta é o Shiryu, que no, a gente tem uma tretinha entre eles, que ele vai no pico e blá blá blá blá blá. Quase mata o Shun Rei. Tá, aí certo. Eles têm as tretinhas e ele vai resolver a treta, mano. E é o primeiro Cavaleiro de Ouro realmente vilão. Sim, que até então era. Todos eram só, tipo, não, gente, não tá acreditando que a Atena tá com vocês. Ele era mal mesmo. Sim. Tanto que a armadura renega ele. Depois do fim, o Shiryu ganha porque a armadura renega ele. Sim. Eu achei muito foda nessa batalha. Muito filosófico também. Muito filosófico também. Que é enviado pro outro local da morte, que era o Poço das Almas, que não ia conseguir voltar nunca mais. Que o Shiryu vê a Saori indo, andando, né? Sim. E aquela ali é foda porque foi, acho que um dos únicos momentos no anime, se não foi o único, se você vê o Shiryu perdendo a paciência. Que é quando ele tá quase morrendo, o Câncer pra jogar ele no poço lá das almas danadas eternamente, né? É o primeiro momento do anime, até então, o primeiro momento mesmo que você vê alguém de verdadeira maldade mesmo, com os rostos das vítimas do cara. Na parede, crianças, tinha rosto de bebê ali. Daí você vê o primeiro lance de maldade mesmo, assim. Nossa, alguém, cara, e pra mim aquela cena, cara, do Shiryu, cara, com ele pra jogar pra dentro do poço, que o Shiryu ele vê daí, tipo, as orações da Shunrei estão atrapalhando ele. Ele manda o Cosmos e joga a Shunrei na cachoeira. Uhum. E aí o dragão acende o Cosmos, queima a mão dele e fala assim, mano, você não tem noção. Você sabe o que acontece quando arranca um tesouro de um dragão? Tá ligado? Tipo, que é muito legal ele ter a lenda dos tesouros de dragão. Tudo. Você sabe o que acontece? Cara, você desperta o dragão. Né? Tipo, puta, cara. E aí, mano do céu, ele faz o. Ele dá um regaço no Coisa de Câncer. Como é que é o nome? Máscara da Morte. O nome do cara mesmo. E é a primeira vez que o Shiryu, inclusive, tira a armadura, porque a armadura renega o Máscara da Morte. Isso. Daí o Shiryu fala, não quero ganhar de você de armadura, eu quero ganhar de você tanto de igual para igual, porque você tem que apanhar. E tira a armadura pela primeira vez. Ah, e é uma das cenas mais da hora, porque daí você vê, tipo, aquele dragão gigantesco ocupando a tela inteira, tá ligado? Que daí, tipo, vai assim em cima do puta, cara. Achei foda, cara. Tipo, falei, filha da puta aí, ó, chupa essa aí, tá ligado? Quando ele volta desse Reino dos Mortos, ele tá enxergando, de novo. Enxergando de novo. E daí o mestre ancião usa os SMS de Cosmo e avisa ele, falou, não, ó, eu pela primeira vez em 3 mil anos, levantei da porra do pico e peguei a Shurei antes dela cair na água, me salvou ela. Eis que subiu, a pessoa certa subir, porque no meio do caminho aparece o Senhor Orelha. Aparece o Cassius pra tirar satisfações, bem na porta de Leão. Tipo, eu não sei como o Cassio subiu até lá. Usou cheat também. Ele usou a cabeça e deu a volta. Exato. E ninguém pensou nisso. O Cassio aparece lá, quer acertar a treta com você, beleza. Eu não lembro no que levou isso, mas eu sei que no fim tava Cassio, Seiya e Leão. É que o Leão, pra ele lutar contra o. Foi tirar satisfação com o mestre do santuário, apareceu o Shaka. Aí o mestre do santuário mandou o Shaka lutar com o Leão e o Leão ficou dominado. Tá, daí nisso, o Leão tava dominado de boa lá. O Seiya chega e eles começam a lutar, porrada. Aí vai pro Cassio e a China. Que a China queria ir lá e impedir o Seiya de ser morto, porque todo mundo do santuário sabia que o Leão tava dominado. Tá, sim. Aí o Cassio vai, bate na China, desmaia, vai e ele entra na frente. Ele luta. O Seiya e o Cassio estavam lá, eu não lembro disso, como é que os dois. Como é que nisso aparece o Leão matando o Cassio e o Seiya brigando com o Leão. Ah, não, então, mas é que o Cassio não tava na porta. O Seiya entra e começa a lutar, daí o Cassio chega, impedindo o Aioria de matar, porque eu vou matar o Seiya, não você. Nós. Daí eles começam a lutar e o objetivo era matar alguém, quebra a mão. Só pra deixar claro, realmente, ele luta com o Shaka, mas ele fica possuído porque o mestre santuário não agora. Satã Imperial. E aí pra tirar o Satã Imperial, ele tem que matar uma pessoa. E era a ordem expressa. Aí é o Cassius, que acaba morrendo. O Cassius se sacrifica porque ele sabe que a China tá apaixonada pelo Seiya e ele se sacrifica. Isso. Pra China não morrer tentando salvar o Seiya. Ou o Seiya não morrer e a China ficar deprimida. Aí o Aioria fica de boa. Deixa ele passar. Sabe o que acontece? Deixa ele passar e novamente, tipo, não vou junto pra ajudar. Porque eu tenho que enterrar o Cassius. Tem umas coisas a fazer. Eu já fui lá em cima, eu não vi a merda que deu. Eu não vou, vai lá, Seiya, vai lá. Nessa brincadeira, ele já perguntou uma exclamação de Atena pra salvar todo mundo. Porque já estaria Mu, o Aldebaran e o Aioria. Pronto, velho, ninguém mais para. Mas é porque a galera virou pra eles e falou assim: beleza, a gente marca. Nunca. E falando em marcar, você finalmente encontra eles, os três se encontram novamente na próxima casa, na sexta casa, que é a sexta, casa de Virgem. Virgem, né? Isso. E daí você. Que ali, cara, você vê, tipo, é o homem mais próximo de Deus. É, que é o que o Aioria fala quando você tá saindo. É, que é muito engraçado, porque o próximo de Deus, você vê eles fechados, ele tem a posição de Lotus e venera Buda. Tipo, acabou Deus, aí que estamos falando, né, meu amigo? Deus que não quiser, cara. E eu acho muito foda essa cena, que daí, tipo, ele é aquela cena básica, que ele derruba o Seiya, enforca o Shun com a própria corrente e segura o colo de dragão com uma mão. Né? Aí você fala, tipo, mano, vocês estão tudo mais merda perto de mim. É. De olho fechado ainda. Né? E ele realmente dá um cacete. Ao mesmo tempo, nisso, ele fala, dessa casa pra baixo, cara, ninguém presta. Dessa casa pra baixo. Porque o Aioria fala pro Seiya, não deixa ele abrir os olhos. Aí você pensa, caceta, eu não consigo bater no cara, imagina segurar o olho dele. Como é que eu vou fazer isso? Porque nesse meio tempo o Wick tá lá no vulcão lá ainda e o Shaka tá bloqueando o cosmos dele lá e ele tá mandando dois cavaleiros de prata bater no Wick, né? O Wick facilmente regaça os dois cavaleiros de prata, porque ele é. Porque a pena quebra a concentração do Shaka. O Wick é um cavaleiro de ouro escondido. É, o Wick tá disfarçado. E foi uma das melhores. Foi a melhor. Ele é o cavaleiro de ouro de Bacon. É. Pô, descobrimos. Foi a melhor entrada de personagem em luta ever. Dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Que era a cena do Shaka indo, porque o pessoal também corta com uma facilidade imensa, né? O Seiya corta tudo com a mão, o Shaka também, né? O Shaka é decepar a cabeça do Shun com as mãos. Uhum. Né? Que aí de repente só vê só. Você ouviu o barulhinho de águia? Não entendi. Oi? Barulhinho de águia. E três peninhas de fênix, ligado, fincadas na mão do Shaka, né? Tipo, e o filho da puta do Ikki veio voando. Com o cosmos de lá do vulcão até a sexta casa. Que legal que ainda bem que a armadura dele regenera, né? Porque ele fica arrancando a porra das peninhas do rabo. É que pariu. E ali, cara, foi pra mim a melhor luta das duas casas. É muito legal a luta entre eles, é muito bom que ele tira tudo, os sentidos do Ikki e tal. Isso. É, em teoria, ele vence o Ikki uma vez, aí isso. Precisa regenerar, ele volta. Ele volta inferno, entre aspas. Exato, exatamente. É. Ele manda lá pros os seis infernos, né? Tipo, diferentes lá. Sim, o Tesouro dos Céus. Tesouro dos Céus, isso. Então, em teoria, ele vence o Ikki de novo, só que aí, na segunda vez o Ikki meio que arrasta o Shaka junto. Ele usa o golpe fantasma de Fênix e leva ele junto. Isso. É isso que ele usa? Porque são os dois ataques mentais, na verdade. Ele realmente não leva o Ikki pra lá. Exatamente. Sim. Eles ficam presos os dois na outra dimensão. Mas a luta, cara, tipo, é muito. O Shaka é tipo o cara do recursos também, né, cara? É, tipo, tanto que no fim o Ikki não ganha mesmo. Ele leva o Shaka, os dois ficam presos na outra dimensão. Presos e vivos. É. Presos e vivos. Tanto que o Shaka depois volta e traz o Ikki. Ele pede pro Mutras. Ele pede pro Mutras. Ah, é, ele pede pro Mutras e eles os dois de volta. Os dois de volta. Mas, tipo, nossa, a luta assim foi sensacional, cara. Tirando os sentidos, tipo, destruindo a armadura, o Ikki usava, regenerava a armadura, tipo, no comecinho já, as gotas de sangue, o Shaka fez um mar de sangue que inundou toda a casa, tipo, o Ikki usou o cosmo, evaporou todo o sangue, né? Aí o Shaka olhou e falou assim, mano, você deve ter gastado muita energia já pra voar de lá até aqui e ainda fazer isso, né? Não vai sobrar nada agora. E aí, no final do conto, ele acaba ajudando o Ikki a alcançar o sétimo sentido, que tira todos os sentidos do Ikki, né? Sim. Que é o primeiro dos de bronze a atingir, de fato, o sétimo sentido. Os outros, eles deram aquele flash de momento. É, o Seiya o Ikki ali, flash, né? Tanto que o Ikki não enfrenta mais nenhum outro Cavaleiro de Ouro. É. Cara, sim, ele só enfrentou o mais fodão de todos. Exato, é o que precisava. Ele enfrentou o que precisava, sim. Vamos dizer. Enfrentou o que precisava. Porque todos os outros têm essa. Eles vão lá, enfrentam um pouquinho, dá aquele flash do Cosmo, pra depois enfrentar de fato e o Cosmo acender. Exato. Aí a gente chega na casa de Libra, o Shun chega na casa de Libra e vê o que aconteceu. Aí a gente sabe o que aconteceu com o Yoga, né? Isso. Que quando ele deu o skip, ele foi congelado pelo Camus, que o Camus falou, mano, você não vai subir daqui. Ah, mas precisa calar a boca, você tá congelado e vai ficar quieto aí. É. E ele ficou. E aí explica o que é a armadura de Libra. Isso. Sim, né? Que aí depois do Shun chega o Shiryu com o Seiya. É. E aí o Shiryu fala, não, aí você descobre que o mestre ancião dos cinco picos antigos, na verdade, era o Cavaleiro de Libra. Você sabe quando o Máscara da Morte vai, ele fala. Ah, é. Mas aí você descobre realmente a importância dele, é o único que guarda as armas, né? Ele porque é o único que pode usar armas. São 12 armas, e ele guarda as armas pro caso de Athena liberar a arma pros 12 de ouros, é cada uma de um. Tem a sua, exatamente, é isso que são ele tem. São 6 armas duplicadas. Duplicadas, né? Exatamente, duplicadas. E aí, então, qual é de quem? Aí, o Shiryu tem que escolher qual arma usar pra quebrar o skiff. Sem ferir o Yoga. Teoricamente, sem ferir o Yoga. Aí ele pega o quê? A espada. A espada. Porque, sabe, eu posso quebrar o Gion. Não, talvez ele quebre junto. Eu vou cortar, porque cortar é bom. Vou cortar no meio. Vou cortar no meio? Porque vai que não corta o Yoga. Que eu achei muito legal. Porque daí avança, eles avançam pra próxima casa e o Shun. O Shun. Ah, o que acontece em Libra fica em Libra. Que Libra, né, cara? Vamos pular. Então chega o escorpião, né? O Miro de escorpião primeiro. Isso. E foi também uma entradinha legal, né? Porque tá o Seiya com o Shun ali parados ali, e aí vem o Yoga caindo no Shun. Deixa, né? E fala assim, ah, pode ir embora. O Seiya chegou no chão e fala assim, ah, isso aí são só golpes, só tipo de ferroadas de escorpião, vocês aguentam, tá ligado? É. Manda os caras embora, pode deixar aqui, eu vou lidar com esse. Eu vou lidar com esse porra. Com esse porrinho aí, cara. E manda os caras levarem o Shun pra próxima casa. Sim. Fica ele ali, ele recebe as 17. 12. Eu não lembro quantas agulhas são, cara. Puta que no final tem a agulha escarlate e tudo e. É 15. 15, são exatamente a quantidade de estrelas da constelação de escorpião. Não lembro, né? Ele dá a Antares lá, a agulha principal lá, e o Yoga sobrevive, mano, e congela a armadura do Miro. É, aí o Miro vira e fala: o flashzinho de sétimo sentido do Yoga foi aí que ele consegue congelar o braço do Miro. Ele congela os pontos dos furos de escorpião. Onde seriam os mesmos pontos que ele tomou, ele congela na armadura do Miro. Aí, que daí ele ia até matar o Yoga, porque o Camus fala dele, vira pro Camus e fala, meu, eu não vou matar, ele realmente quer continuar vivendo. Ele quer ir até você, porque ele usa esse mestre cósmico. Sim. Daí o Camus, beleza, manda subir. Obrigado. E aí o Miro sobrevive, daí o Miro vai que não morrem também e passa pra... Isso. Pra, eles passam, eles chegam todos juntos daí na casa de Sagitário. E aí ele toca no Yoga num lugar que para o sangue. O sangramento. O sangue. Exato. Eles passam daí pra casa de Sagitário todos juntos. Que não tinha... Que ali é... Que era um lugar de riddles. Era um lugar de puzzles. A casa de Sagitário. Cara, mas é quase uma dungeon, né, a casa de Sagitário. E é diferente que isso é no anime. No mangá, é aí que eles conseguem dar um skipzinho de tempo. Pra não ter 13 casas, eles passaram 12, que é super rápido. O Seiya entra, eles veem a armadura montada, ela mira no Seiya e atira. E daí quebra a parede, tá lá o testamento do Aiolos, falando que agora a Athena era a obrigação dos cavaleiros que chegarem até ali pra proteger. Não tem a dungeon, submerso lá, tudo. Tudo isso aí no mangá é só isso. Exato. E entre só, porque senão não faz sentido, né? 12 casas, 12 horas. Se a gente perder uma hora em cada casa, a gente vai chegar lá em cima na 13 e não vai ter nenhum segundo pra salvar. E a luta mais longa, que é a do mestre, tipo, durou uma hora. É. Sim, cara. Exatamente. Aí eles chegam em Capricórnio, casa de Capricórnio, sim, do Shura. Shura. Que ele tem, eu não entendi, ele tem a Excalibur. Tem, foi presente. Sim, tem, foi presente. Porque o Shura de Capricórnio, Shura, tem o Excalibur. Que foi presente, cara. Ah, bateu, ele ganhou. É o que o Shura consegue fazer com o Cosmo, cara. Ele consegue fazer, né? Ele pegou a armadura de Capricórnio, cara, mas ele consegue manejar o Cosmo e fazer isso. É o que eu sei fazer, ele fala. E é igual que quando eles entram lá, tem uma estátua gigante da Atena. Ele é o mais, ele é o mais fiel à Atena. Tanto que foi ele que matou o Aiolos, porque ele não sabia que aquela menina era a Atena. Exatamente. Ele achou que o Aiolos tinha matado a Atena, que foi o que o mestre Sandoval falou. Então ele falou, vou atrás desse filho da puta e vou cortar ele com esse cara. Exatamente. Sim, sim, cortou, cara. E ele deixou o bebê lá da Atena e ele acabou não conseguindo matar. O bebê que fingia que era falsa Atena, ele acabou conseguindo matar. Sim, um dólar agora. E aí o Shiryu se mata pra poder conseguir derrotar o Shura, né? Verdade. E aí, é muito foda também. Que é muito legal, e eles acabam. Foda. Ele acaba fazendo uma das técnicas que vai matá-lo e é a última, e mais poderosa. Que era o último dragão. O dragão. Que é o último dragão. Mas que antes disso, que o Shiryu é uma série de autoflagelo, né? A gente sabe, ele é tipo, ele fica cego. Antes disso, ele perdeu o braço pro Shura. Não. O Shura perdeu o braço pra ele. Não, ele quebra o braço cena, do Shura. Essa cena do coisa é muito impossível, né? O Shura enfia a mão no peito dele e ele quebra. Exato. O Shura faz vários cortes dele até que tá sem armadura, detona a armadura dele inteiro. O Shura enfia a mão no coração dele, ele segura o braço do Shura com ferimento. Tipo, ele deixou o Shura acertar o coração. Ele pega com a mão, ele decepa o braço do Shura da Excalibur. É, aí pega o Shura por trás, né? Uhum. Lá, e acende até a estratosfera. Aí agora a gente fica com aquela, né? Aquela era a mão da Excalibur do Shura. É que faz com a mesma. Né? Uhum, que era o braço direito dele. Só que ele passa a Excalibur pro. É nada, que depois você descobre que o Shura dá risada quando, sim, o Shiryu faz isso. Ele vira e fala: você acha que eu só consigo fazer a Excalibur com essa mão? Aí faz o que ele faz até com o pé. É verdade, exato. Ele faz o corpo inteiro. Com o chifre, com o nariz e tal. É, que ele sobe daí e leva o Shiryu, leva ele até o. Exatamente. Fora da terra. Exatamente, exatamente. Que aí começa a sequência de que fica um e o restante segue. Segue, agora reta final, todo mundo, né? Subiu, ficou reta final. Ficou o primeiro, o cara que mais gosta de flagelar mesmo, né? Ficou o Shiryu. Ficou o Shiryu. É reta final agora. O dragão ficou, os outros subiram. E estamos indo para Aquário, né? Agora finalmente o Yoga vai chegar pro campo. Para que tá chegando, você já espera que vai ser isso, cara. Não, é o mestre, o aluno vai ter que superar o mestre. Sim, exatamente. Tanto que na porta o Camus já vira e fala, ó, vocês dois aí posso ver meu treta com esse moleque. Minha treta com o moleque que fugiu do castigo. Fugiu do castigo. Fugiu do castigo. Conversar com ele. Exatamente. E é porque o Shiryu não subiu junto. Porque senão o Shiryu ia tomar um puxão de orelha. Mas como é que você tira o moleque do skiff que eu que fiz, cara? Exatamente. Mas o Shiryu já tinha ido pro saco, beleza. E, cara, foi também uma bela luta, cara. Aí é uma das minhas favoritas, cara. E aí é que ele derruba lá o navio, né? Pra um fosso que ele não vai conseguir alcançar, que ele é um excelente mergulhador. Mas lá ele não vai conseguir chegar. Que também há limites, né? Ah, sempre há. Nas águas da Sibéria. Caralho, né? Sempre há. Aí tem luta e é legal que é exatamente o mesmo golpe um dando no outro. Que é a execução Aurora. Que é a execução Aurora, dá um golpe no outro e eles se matam. É, na verdade o Yoga já estava caindo morto, daí o fez o esquife, o Camus, ele quebra o esquife sozinho agora, não precisa mais Shiryu, ele alcançou o sétimo sentido mesmo. E essa foi uma coisa muito foda, né, porque ele falou, o Camus falou pra ele, você sair disso daí, você tem que se tornar mais duro que esquife. Que é o zero absoluto. Dar uma diferença de pressão e o esquife se romper de dentro pra fora. Eu falei, mano, que aula de física, cara. É, que aí você descobre para mais do que só mais. Aí você descobre um zero absoluto que é menos 232. 273? Pode ser. É 273 graus. Algo. É, porque Fahrenheit, o Kelvin lá, que é Kelvin menos 273, a fórmula. Isso, porque 273 é muito... nada é mais menos do que 273. E aí o Yoga tá zumbizadaço quando ele usa a execução Aurora contra o Camus. Sim, ele nem tá mais. E é uma puta uma disputa, porque o Camus usa o pó de diamante, e ele usa o pó de diamante. Aí ele usa o Trovão Aurora, o Yoga usa o Trovão Aurora, e quando ele sobe pra fazer a execução, né? Ele vê que o Yoga imita. Imita, assim. E até então isso é feito. Você tá achando realmente que você vai fazer isso? E ele faz. E ele congela o Camus antes do Camus conseguir congelar. E daí é nesse momento que o Yoga se toca, porque daí eu não lembro se tem um diálogozinho, alguma coisa. Mas o Yoga se toca, tipo, não, o Camus fez tudo isso pra levar ele ao sétimo sentido. É, ele não pensou. Ele foi mestre até o último momento. É o último SMS de Cosmo, né? Não, não, não, é ele pensando mesmo. Tá. Ele chora, tudo ainda. Tá. Exatamente. Aí a gente chega no de peixes. Peixes. Né? Tem o Afrodite, olha que nome bonito, né? Afrodite de peixes, ele usa rosas. Tá vendo? A mesma coisa do Excalibur e do outro. Porque o peixe usa rosa, não tem rosa embaixo d'água. É. Né? Mas aí era o cavaleiro que treinou com rosas e ganhou a armadura que bonito, de peixes. E era o mais bonito de todos. E aí o Shun ficou putinho. Eu sou o cavaleiro mais bonito. E ele ficou putinho. Arranhão, ele ficou putinho porque ele se lembrou que o mestre dele tinha sido morto e toda a ilha dele tinha sido destruída. E no corpo do mestre dele tinha uma rosa. Verdade. E aí ele reconheceu a rosa da Afrodite. Exatamente. É verdade. Aí, meu irmão, esse detalhe. Aí você vai ver o que é o bagulho rodar a baiana. Briga de bicho. Não, aí é onde ele se destrói mesmo. Aí ele arranca a roupa pra não quebrar a armadura. Ele arranca a roupa pra não riscar, porque a armadura dele é linda. Acabou de passar por uma reforma. O Afrodite tira a armadura dele e ele fala: eu não preciso da minha armadura pra lutar e tarará. Eu fico mais forte sem ela. E aí ele manda. Corrente nebulosa de Andrômeda. O golpe mais forte de todos. Acho que não tem corrente, não é? Porque ele tá sendo. Porque é uma corrente de ar. É a corrente de ar que ele usa. É corrente de ar. Tá, entendi. Que ele usa, que ali, cara, se não me engano, ele arranca a armadura, porque ele fala, não, a armadura na verdade é pra proteger. É, pra segurar ele. Sair de tudo, tá ligado? E aí, meu irmão. Dá um efeito legal pra caramba daquele. Clone, assim, e com as rosas do... É, e tem umas galáxias junto, assim, é mó legal. O cara, ele falou que ele que... Porque ele quem explica, né, pro Seiya, quando tá subindo, né, dá um flashback, né, ele falando que o cosmos é infinito, né, você pode queimar ele infinitamente, não existe limite pra ele. Ao contrário do jogo do PS3, que nos mostra que é muito limitado. É muito limitado. Mas o Shun, eu zerei aquele jogo, toda hora que eu jogava com o Shun, no Extreme lá, no Very Hard, era sem armadura. Claro, eu já pegava o Shun, já tirava a armadura e ficava soltando aquele negócio. Cara, mas ele joga, tipo, ele joga uma galáxia em cima do jogo. Tanto que ele morre, né? Dissolve. Só que o Shun também morre também com a... Sim, óbvio. Com a rosa branca. A rosa branca que já tava no peito dele. Vai sugando todo o sangue do corpo até ficar vermelho, o cara morre. E aí ele fica e o Seiya vai pro final, que é a casa... É, não, mas antes disso... Ah, acabaram-se os desafios? Não. É, óbvio que não. O Seiya tem que subir a porra de uma escadaria gigantesca com rosas envenenadas, soltando o pólen que vai matando ele. E daí a Marin reaparece e ajuda. Daí a Marin morre também, porque ela tira a máscara dela, dá pro Seiya, ela cai ali morta. Aí vem a China e leva o Seiya até o fim. Exato. E você vê, cara, que é uma raiva que eu tenho desse anime. Agora eu vou falar porque tem uma raiva desse anime. Fala da Baiana, vai lá, Shun. Todo mundo morre pro Seiya chegar no final. É, todo mundo. Todas as sagas. Chama Santo Seiya, pô. O cara é um santo, mas pra ser santo você tem que ser Marte. Você não tem que fazer os outros animais. É ele que usa roupa vermelha, cara. Vermelho é sempre o principal. Você não assiste os Super Saiyan, cara. E todo mundo morre, mas tipo, morreu todo mundo. Assim, quando foi enterrado, saiu uma reta escavadeira pra abrir as covas. Morreu uma galera gigantesca. Morreu uma galera, puta que... Os Cavaleiros do Zodíaco. Morra, Seiya, seu miadinho! E aí ocorre, cara, uma senhora batalha. Ocorre primeiro, tipo, descobertas. Tem a descoberta, discussão, personalidade. Cara, de gêmeos aí, ó. Tá, gêmeos. Aí você vê onde tá o Cavaleiro de Gêmeos, que se não me engano, os caras falavam que... Há muito tempo não se viu Saga. Ele tinha desaparecido. E ele era o cavaleiro mais fiel, mais honrado, mais herói. É, foi escolhido. É um lance desse. Ele, tanto que tava em dúvida se ia ser ele ou o Aiolos, que substituiu o grande mestre do santuário. Exatamente. E aí tem o plot twist, né? O mestre santuário. Ele matou o Mestre Santuário anterior, exatamente. Tava possuído pela personalidade maligna. Ele fez isso. O Saga ainda é um cavaleiro honrado, uma pessoa boa, só que ele é tomado por uma segunda personalidade, demoníaca. Muito demoníaca, e isso causou que ele fez todo Se não me engano, o Ares tinha escolhido o Aiolia, e isso fez com que a possessão do Saga acontecesse. Eu, tipo, escolhido o Aiolia. Eu não vou permitir que isso aconteça. Porque se não me engano, o Shion, ele conta pro Saga antes. Uhum. Saga, você é um cavaleiro honrado. É que nem quando você vai escolher pra ser chefe, aí você. Meio que normal você chega no cara que não vai ser chefe e fala, né? Fala que você perdeu um jogo, mas você ganhou. Você é legal, você é muito bom, muito fodão, mas é o momento dele. Tipo assim, é o básico, caótico, honrado, ganhou. Aí o lado evil do Saga, então, matou o Shion, assumiu o lugar dele, mantendo. Eu tô só vestindo a roupa do cara, beleza. É, mas era segredo, né? Os outros não sabiam. Ninguém sabia. O único que sabia era o Gigas, aquele carinha que fica lá, o bracinho direito dele que vai sim. Mandando. Ah, tá, isso é no anime só, que o manga nem existe, né? Uhum. Mas. E aí você descobre tudo isso, e aí rola. Aí rola a luta contra o Comandante de Gêmeos, o Saga. Se livra das vestes de Mestre Santuário, veste a armadura de gêmeos mesmo, e aí você vê qual que é a fita do Cavaleiro de Gêmeos, cara. Sim. Puta que pariu. Aí que o que explica o porquê de eu sendo aquariano, o Saga é o cavaleiro que eu mais gosto, sem ser inteiro, cara. Inclusive, depois que a Saori é salva, que ela ressuscita todo mundo, o Wick chega a tentar peitar ele um pouco. O Wick já aparece, né? O Shaka traz ele de volta pra lutar porque o Senna caiu. É isso mesmo. Você não aguentou o tranco, caiu. É isso mesmo. Aí o Wick chega e começa a lutar. Porque ainda assim o Saga, ele consegue tomar o controle da personalidade um pouco. Ele meio que vira pro Senna e fala, vai! Pega a porra do escudo e tira o que ele explica, que é o escudo, ele fica tirando a lua, vai sumir a flecha. Pega enquanto eu me seguro aqui. Isso você vai enrolando pra ele. Ele tá praticamente morto. Ainda não tá praticamente morto. Ele fica enrolando pra ele tentando descobrir o que tá acontecendo. No final das contas, ele tá quase morto, ele tá girando o escudo. O Saga, que volta pro personagem dele normal, dá um soco nele. Ele dá uma virada, aí o escudo passa. Escudo acerta, passa por cima dela, ela sobrevive. Mas é que o que eu tô falando é antes do Ikki chegar. Porque daí o Seiya vai, ele vai, ataca o Seiya, derruba o Seiya, daí o Ikki chega. Aí tem uma luta legal com o Ikki. Aí ele fica segurando enquanto o Seiya vai. Daí o Seiya vai lá. Tanto que eles não derrotam o Cavaleiro de Gêmeos. Não. A Ori, quando sobe lá, quando tá tudo certo, ela vai, aí ele fala, se você realmente é Saori, você vai deter meu golpe. E o Cosmo purifica ele. Aí ele vai dar o golpe, ele puxa o báculo dela e atinge ele mesmo. Né? Daí ele sentiu que realmente não, eu tô fazendo merda. E é uma diferençazinha que no mangá ele se mata com a adaga que ele ia matar ela. Ele ficou embaixo do trono dele o tempo todo. Tá. Daí ele pega e se mata com aquela adaga. Tem essa levada de diferencial. E aí tá todos vivos, os cavaleiros de ouro que ficam vivos, estão vivos. Sim. E os agora os de bronze todos vivos, que é a Saori ressuscita, e aí fica aquela cena bonita de todos eles na confraternização final, né? Da empresa. Sim. Mas ainda que ela ressuscitou todos os de bronze, mas não ressuscitou todos os de ouro, né? Não tinha corpo, não. Os que morreram pra caralho. Ela não ressuscitou o Saga. O Saga não queria ser ressuscitado, ele se matou mesmo, ele não quer voltar. É tipo isso. Porque daí o câncer, o Shiryu matou ele lá na dimensão do inferno, né? O Shaka foi pra outra dimensão. O Shaka volta. Mas o Camus, ela não ressuscitou. O Camus, ela não ressuscitou. O Afrodite foi destruído. Ele foi obliterado. Essa é a ideia da... Só foi um puta de um golpe forte, mas tava lá. Na luta de peixes, cara, no fim, a câmera dá um zoom, tá o Shun caído com a rosa já vermelha, e do outro lado tá o Afrodite. Então os dois lá. Tá. É que eu achei que era só a armadura. Não, eu acho que isso também é só furo. Ah, deixa eu ressuscitar o corpo dos caras de bronze que me ajudaram. Só pegar também, mano, os caras que tentaram pedir mesmo, os caras que tentaram pedir. O Camus, por exemplo, não, esqueceu. Tem muito o que fazer. Aí outra também, tipo, mano. Mano, só posso fazer ressuscitar. Mesmo sendo. Mano, mesmo. Tendo cavaleiros de maldade, que nem a Máscara da Morte, cara, os cavaleiros de ouro estavam crentes que eles estavam protegendo. Exato. Eles foram enganados, cara. Exato. Não tem o porquê de ressuscitar a galera. Aí a gente tem o bom e velho Furumada. Furumada. Exatamente. Os Cavaleiros do Zodíaco. Morra, senha, seu miadinho! No céu uma constelação escolherá. Bom, então isso aí foi uma parte que a gente falou do Cavaleiros, né? Até aqui, assim, o anime chama muita atenção, o mangá também chama muita atenção, que é bacana. Exatamente com essa dessa mistura, me chamou a atenção, essa mistura de mitologias, de filosofias, isso. Tudo isso me chamou muito a atenção. E essa ideia, que depois eles seguem todo o resto, que é essa ideia de você tem que fazer uma coisa, matar uma sequência pra liberar... É o berço de todas as outras sagas, tá aí. Exatamente, e fazer essa meio que essa dungeon. Essa tá uma dungeon gigante, cara. Essa é isso que me chama a atenção, acho bacana exatamente por causa disso que me fez assistir pra caramba e gostar até hoje de Cavaleiros. Cara, eu pra mim não teve nada disso. O que me fez gostar de Cavaleiros é que eu tinha 7, 8 anos de idade, era porrada pra tudo quanto é lado, armadura da hora, sim. E eu ia na loja, tinha um monte de bonequinho legal. Mano, pra mim isso era o que eu precisava. E tava tanto que eu gostava, pelo mesmo motivo, de Power Rangers. Tinha porrada pra tudo quanto é lado, um monte de bonequinho pra comprar na loja. E foi isso, cara. Eu amei desde o começo, assisti há pouco tempo, inclusive. Realmente, vale a pena. Eu mais ou menos pelo mesmo do Dudu também, na questão da porrada, porque acho que o Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro anime que a gente assistiu naquela época, uhum. Que você realmente via, tipo, porrada, sangue, né, e golpes, fulilões, porque você assistia Power Rangers, era aquela coisinha de... Era só soco e não saia sangue de ninguém, ninguém se machucava, nem nada. Dragon Ball também não tinha. Dragon Ball também não tinha. O próprio Caverna do Dragão, que era puta um negócio foda pra caramba, você não tinha, não tipo, os galera já deu uma cortante. Assim, é, então você tinha um anime, tipo, violento. Tanto que eu achava na época que era super revolucionário, não sabia que assistir depois, né? Achando que era a Copa dos Cavaleiros Zodíacos, era Churato. Churato. Que também tinha uma puta. É muito próximo de Cavaleiros Zodíacos, né? Sim. Mas eu descobri que, tipo, Churato veio antes. Eles tinham todo esse lance também de buscar 80, armadura. De 84. De buscar armadura, que ela ficava numa posição e aí vinha, pegava eles tinham uma maneira de Cosmos, mas chamava Cosmos, tudo. Sim. Mas era esse lance de. Puta que pariu, cara. E pega essa parte, cara, era uma puta de um anime, cara, que era. Uma demonstração de amizade muito maior entre um grupo que você viu em qualquer outro anime que veio depois. Cara. Então, é bem focado isso em animes japoneses, em histórias japonesas. Eles sempre trabalham bem isso do grupo. É legal, é diferente das histórias nossas aqui. Exatamente. Uhum. Mas HQ, em anime que você assistia, mesmo Dragon Ball, você não viu um lance de amizade tão forte quanto os quatro que era realmente todo disposto a morrer um pelo outro. Eu só vi o Goku matar alguém quando mataram o Kuririn, que era o melhor amigo dele, cara. Tá, mas você matar alguém, tipo, você matar alguém porque matou seu amigo é vingança. Você morrer pra um outro amigo é sacrifício. É bem diferente, tá ligado? Se bem que também o Goku matou o Piccolo no primeiro Dragon Ball, cara. Entendeu? No torneio. Piccolo pode. Mas é que foi depois. Então eu sempre gostei de Cavaleiros do Zodíaco por causa que, tipo, dava uma. É um negócio mais violento, mas também tinha uma amizade legal pra cacete. Então, tipo, foi o que me cativou pra caramba. Sim. Cara, eu também concordo com. Trechos que os três falaram, tipo, a princípio que me chamou muito a atenção, principalmente naquela época, eu fiquei deslumbrado pelo lance de vestir armaduras e armaduras, cada uma com seu lance especial, tipo, cara, eu achava tudo aquilo incrível e isso foi o que me chamou a atenção no Saint Seiya, mas assim, o que me prendeu realmente foi todo esse desenrolar de história e tipo, como aquele grupo de cavaleiros que ficaram amigos. É, como a gente vai se ajudar, como a gente vai enfrentar o mal, como a gente vai salvar o dia. Mano, é você assistir e terminar o episódio, tipo, velho, e agora, cara? É você ver, tipo, a luta terminar de um jeito que você fala, porra, mano, o Yoga vai morrer no próximo episódio, cara, meu Deus, você não tá ligando que a Saori vai ressuscitar todo mundo, cara. Imagina, você não quer que o cara morra, mesmo assim. É, eu tava achando tanto que eu não. Quando eu comecei a assistir, que era só aquelas 12 casas. Acabou, né? E eles iam chegar no final e, tipo, eles iam morrer. E, tipo, foi um sacrifício pro Gatena. A Atena ficava daí no santuário. E eles restauravam a ordem natural das coisas. Sim. E acabava com o sacrifício deles. Eu não imaginava que os caras iam ressuscitar. Pega a foto que dá pra imaginar o próprio Kurumada escrevendo assim, né? Realmente. Eu vou terminar. Não, eu vou terminar, não. Deixa eu fazer. Vou terminar, mas daí chegou a Bandai e falou: ó, cara, ele tá fazendo um bonequinho, tá dando grana pra caralho. Tem certeza que quer parar? Olá! Não, não é melhor não. Não vou, quanto bonequinho mais quer fazer? 7 da próxima saga? Beleza, vamos fazer 7 da próxima saga. Já era. pessoal, e é isso. Ficamos aqui então mais um podcast, dessa vez realmente super especial, pelo menos pra mim, porque eu tenho um carinho gigantesco por Cavaleiros do Zodíaco. Também, mega especial. Gigantesco mesmo, mesmo, mesmo. E a gente vai encerrar aqui até as 12 casas, porque, cara, quem aí conhece a Seiya sabe que o negócio é longo, é extenso. A gente não quis jogar tudo num cast só, porque a gente ia ter que correr muita coisa, ia ficar muita coisa de esse fora. Esse ficou pequeno, fazer um gigante, então. É, puta merda. Então aguardem aí, a gente ainda vai montar o material certinho, tudo. A gente vai fazer outros casts com as outras sagas dos Cavaleiros, então fiquem ligados, vocês vão ver muito mais Sensei aqui no Covil Geek ainda. É isso aí, que o cosmos esteja com você. Queimando sempre. Abraço, pessoal. Abraço, galera. Fui. Até a próxima. Até.